Sega 9 do Roma. Da Sega? Ha possibilità di bloccare e affastano mentre vedo uno stato? Afirmativo, se tiver condições autorizado, bloqueia e afasta diretamente. Autorizado descer para 2.000 pés, ajuste 1014, reporte bloqueio de semana iniciando afastamento. Ok, descendo para 2.000, reportará o bloqueio e afastamento. 39501. Salvador, muito boa noite, Wave 6746, informação Delta. 6746, chame 11935. 1935. Salvador, Wave 6746. Web 6746, identifique. Pista em uso agora é 1-7, procedimento NDB, voe na Pro NDB, descendo para 3.000 pés, ajuste 1014. Ok, pista 35, voe na Pro NDB, Salvador, 6746. Pista 1-7, procedimento NDB da 1-7. Mais de 1.50, o F7746. 3.000 pés, comandante. 3.000 pés com 1014, NDB da 17. 3.000, 1014. Do 3950. 79501, reporte na final avistando. Reportará na final, prova 79501. Você aumenta o brilho da pista para o trip 9501, Antônio? Confirme? Você aumenta o brilho da pista. Ok. Ok, avistando o trip 9501. 79501, o brilho já está no máximo, ok? Da 17. Ok, você está listando. Ok, chame torre agora e complete o pouso 9501, 118, meia dúzia. Boa noite. 118, boa noite, obrigado. 6746, tem condições de bloqueio afastar ou vai fazer o procedimento completo? Bloqueio afastar direto, 6746. Sente, desce para 2000 pés, reporte bloqueio e iniciando afastamento. Reportará no bloqueio e iniciando afastamento, né, 746. 9501, somente confirme, senhor, avistando? Afirma aqui, estou avistando. Trip 9501 tem pouso autorizado, senhor. Pista 17. O vento agora é de 180 graus com 099, ajuste no 014. Trip 9501. Livre pouso para o Trip 9501. 501 no solo 52. Primeira pista, próxima interseção à esquerda, senhor. Tem táxi aprovado via Taxiway Lima, pátio principal, até a remota do grande pátio. Atento ao sinalizador, trip 9501. Lembrando a esquerda, Lima, trip 9501. Bloqueio MJET 6746, iniciando afastamento. Gente, a parte final avistada. Para. Remoto do pátio principal. O senhor conhece o remoto, amigo? Ah, não, negativo. Gente, o senhor prossegue direto. A remota é um local onde tem três estacionamentos à sua direita, senhor. Ok, então seria perto dos tratores aqui, né? Afirmo, deverá ter um sinalizador à sua direita agora. Negativo, não tem ninguém aqui. Tá ok, vou entrar em contato com o aeroporto. Obrigado. Confirme, o sinalizador já se encontra na posição? Afirmativo, está ok, lá, já não. Está ok, obrigado. Obrigado, ajuda. Boa atenção. Baixado, travada na final web 76746. Avistado? Posição. Ciente, M torre no noite decimal 612, bom pouso. 118612. Torre de Salvador, web 76746. Final abaixado e travado da. Ciente, web 76746, somente confirme, senhor. Está avistando o campo? Confirmo. Objeto 6746, tem pouso autorizado, senhor, pista no 7. Vento agora de 1,7 a 0 graus, 1 no nós, QNH 1 0 no 4. Pista 1 7, pouso autorizado, web 6746. Tem pouso na 1,7, 6746. No solo 59, libera a pista taxiway Lima, sua esquerda, senhor. Táxi via pátio principal, até o portão 62, nesta frequência, web 6746. Libera pela Lima, pátio principal, para o gate 62, 6746. Sim, senhor, bom descanso.